Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas com os druidas reunidos, com os seus amuletos mágicos e a percorrerem alguns dos sons do psicadelismo, do rock progressivo, do kraut rock, entre outros géneros, dos anos 60 e 70. Início do programa de hoje com uma das bandas que melhor caracteriza o som psicadélico da costa oeste dos Estados Unidos, da Mamas and the Papas, com Look Through My Window, um tema de 1967 que surge no terceiro disco do grupo, Deliver. É um disco marcado já pela fama, pelo dinheiro, por o abuso de drogas e álcool, também pelo final de relações amorosas, e apesar disso é um dos discos que melhor sintetiza o percurso de Mamas and the Papas, com algumas das suas melhores gravações e algumas músicas que vão um pouco mais além do que o sunshine pop dos primeiros tempos, mas soa sempre a Mamas and the Papas. Acabamos por escutar uma das suas melhores gravações, a faixa Look Through My Window, por por parte dos Mamas and the Papas em 1967. Saiu em fevereiro de 1967, mesmo a postos para o ano do Verão do Amor. Vamos continuar no mesmo ano, em 1967, com uma banda também da Costa Oeste. São de Los Angeles, os The West Coast Pop Art Experimental Band, uma banda que vai buscar muito, por exemplo, ao som dos Birds, mas junta a essa folk elementos mais avant-garde e muitas harmonias de voz. Vamos escutar uma das músicas do terceiro disco dos The West Coast Pop Art Experimental Band, saiu em 1967, o registro Volume 2 Breaking Through, e vamos escutar a faixa Smell of Incense. São os West Coast Pop Art Experimental Band em 1967. Thank you. as still as the shadows of stone. She stood on the edge of my mind. I tried to push her away. I shut and locked the door. Her eyes grew large and asking, and the smell of incense filled her room. And the smell of incense filled her room. And the smell of incense filled her room. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro em 1967, West Coast Pop Art Experimental Band, a banda de Los Angeles, no terceiro registro da carreira, Volume 2 Breaking Through, em 67, escutámos Smell of Incense, e entretanto estivemos com os texanos da Golden Dawn, uma banda que surgiu em Austin, no Texas, em 1966, só fez um disco, Power Plant, era para ter saído nesse mesmo ano, em 1966, mas ficou em stand-by por parte da editora International Artists, que só o lançou depois de ter editado Easter Everywhere dos 13 Floor Elevators, e com o sucesso deste grupo, um dos primeiros da cena psicadélica de meados dos anos 60 nos Estados Unidos, os 13 Floor Elevators, só depois é que saiu então Power Plant, que tinha sido gravado um ano antes deste disco dos 13 Floor Elevators, e a crítica não foi muito simpática com os Golden Dawn, chamando mesmo ao seu álbum de estreia uma espécie de cópia do registro dos 13 Floor Elevators. Tudo isso fez com que a banda terminasse, os Golden Dawn, e o seu compositor principal, George Kinney, ficou uma espécie de recluso, até regressar em 2001 e voltou a colocar a banda de novo em pé, os Golden Dawn, e têm tocado desde então, e têm lançado discos desde 2004, o último saiu em 2017. Os Golden Dawn, então, com My Time, para esse disco de estreia, Power Plant. Vamos seguir em frente com outra banda um pouco obscura, à semelhança dos Golden Dawn, os Plastic Cloud, vêm do Canadá, de Ontario, nasceram em 1967, o álbum de estreia chegou pouco depois, muito inspirado pelos sons que chegavam de São Francisco e de Los Angeles. Isso no início, os Plastic Cloud faziam se calhar canções mais acústicas, mais relacionadas com a folk. O som de São Francisco e de Los Angeles trouxe algum peso, e também o som do fuzz, uma guitarra com muita distorção, mas no Canadá o álbum acabou por não conquistar o grande público, e pouco depois os Plastic Cloud terminaram, mas o álbum ficou como uma peça fundamental para se perceber a cena psicadélica no Canadá em finais dos anos 60. Vamos então escutar da Plastic Cloud, para o álbum de estreia e único dos Plastic Cloud em 1968, fica para ouvir a faixa Dainty General Rides, os Plastic Cloud, agora na Floresta Encantada. There's a man behind the desk who's never seen the sun, but he don't care, 'cause while he's there, every new was fun. But everybody don't feel sad. If you lose your friends, be glad that Uncle Sam's your dad, and you cannot be afraid of his gold braid when the dainty general rides. If you ever see his door, he watches it twice and says that's nice, and then he plans a war. But everybody thinks it's fine, so they all stand in line. He keeps them down in the mine. You cannot be afraid of his gold braid when the dainty general rides. We'll be right back. dream of the power scene. But everything's on fire. He picks the buildings on the ground. He'll never hear a sound. He'll be the only one around. And you cannot be afraid of his gold braid. Primeiro na Floresta Encantada, os canadianos da Plastic Cloud, em 1968, no único álbum da sua carreira, escutámos a faixa Dainty General Rides e, entretanto, Captain Beefheart, num disco crucial e de início de carreira de Captain Beefheart, Safe as Milk, que saiu em 1967. Algumas curiosidades aqui pelo meio. Por exemplo, um dos músicos que participa neste registro de Captain Beefheart é Ry Cooder. Na altura tinha 21 anos e acabou por integrar então a Magic Band de Captain Beefheart, que tinha essa particularidade de alterar muitas vezes os músicos que faziam parte da sua banda. Saiu então em 1967 a estreia de Captain Beefheart, Safe as Milk, que acabámos de escutar, Electricity. Vamos seguir em frente agora com a dupla de música pop Chad and Jeremy, dupla inglesa formada em 1962, famosa pelas suas baladas pop, com exuberantes arranjos de cordas. Com o sucesso dos Beatles, a dupla Chad and Jeremy acabou por fazer parte da British Invasion, da invasão britânica aos Estados Unidos. Foram mesmo até aos Estados Unidos. Alguns dos seus singles foram sucessos inesperados no top 100 da Billboard, e a dupla foi mesmo atuar nos Estados Unidos, apesar de não ser propriamente rock, como era o caso dos Beatles ou The Who, entre outras bandas. Mais tarde, e com o sucesso do álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que de facto veio mudar por completo toda a paisagem sonora inglesa da época, a dupla Chad and Jeremy foi de certa forma obrigada, vai entre aspas, a fazer um disco mais psicadélico e com muitos arranjos, a lembrar um pouco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e é aí que em 1967 surge então Of Cabbages and Kings. Está longe de ser uma obra-prima como foi o álbum dos Beatles, mas acaba por ser um momento importante para percebermos o impacto desse registro dos Beatles, que afetou toda a música da época, as editoras, os músicos, etc. E este é um desses casos. Chad and Jeremy, para ouvir agora na Floresta Encantada, com uma das melhores canções deste registro e que revela também todo o talento de composição desta dupla. Do álbum Of Cabbages and Kings, de 1967, fica então para ouvir The Gentle Cold of Dawn, Chad and Jeremy. Gentle cold of dawn creeps in my window, reminding me of times before I knew you. When I walked the nights alone, looking for reasons to come back home once again, I faced the dawn. Sitting up in bed, watching the skyline. The buildings have turned red, and it's high time to think of sleep and close my eyes, to stop the questions and the wondering whys. Once again, I face the dawn. The seagull wheels, I know how it feels, it's lonely. It may be free, but now I see it's only searching. It's only searching. lonely streets, I watch the people passing by. I used to smile and say hello, if I was just a happy guy. Then you offered this feeling that possesses me. I just can't fool myself, I guess it all just had to be. I can't see nobody, no I can't see nobody. My eyes can only look at you, you. I used to have a plate, I used to think of many things. I watch the holy rain and listen to the sweet birds sing. Don't ask me why I love, I love you and that's all I can say. You're every breath that I take. You are my nights, my night and day. I can't see nobody, no I can't see nobody. My eyes can only look at you, you. Every single word you hear, girl, is coming from this heart of mine. I've never felt like this before, a love like yours, so young and fine. And now as I try to forget you, it doesn't work out anyway. I lost you such a long time ago, but in my eyes, you always stay. Every single word you hear is coming from this heart of mine. I loved you such a long time ago. Don't know why, say I don't know why. Baby, últimos minutos na Floresta Encantada com os Manus Gibb, os Bee Gees, na sua primeira gravação em Inglaterra, o álbum Bee Gees First, que é o seu primeiro disco internacional. Eles que já tinham outras gravações, este grupo, esta família australiana, que neste passo para Inglaterra faz um disco psicadélico, Bee Gees First. Tem, por exemplo, a capa criada por Klaus Voormann, o autor também da capa de Revolver dos Beatles, e é um disco que tem algum sucesso comercial dos dois lados do Atlântico. Chega à 8ª posição no Reino Unido e à 7ª posição da tabela pop da Billboard nos Estados Unidos. Acabámos por escutar uma das faixas menos conhecidas deste registro dos Bee Gees, o primeiro álbum internacional e psicadélico por parte dos irmãos Gibb. Escutámos I Can't See Nobody. Antes, a dupla Chad and Jeremy, na ressaca de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, também eles criaram um álbum psicadélico, e desse registro escutámos The Gentle Cold of Dawn, para o álbum de 1967, Of Cabbages and Kings. E agora, a estreia de Santana. Thank you. Viagem até 1969, foi em agosto desse ano que saiu a estreia dos Santana, álbum homónimo. O álbum sai na sequência do enorme sucesso do concerto do Festival de Woodstock. Os Santana foram, aliás, uma das grandes surpresas do Festival de Woodstock. O álbum também é uma surpresa pela fusão de rock psicadélico com texturas do rock latino e de géneros da música latina, como, por exemplo, a salsa, muitas congas aqui à mistura. E este som acabou por definir os três primeiros álbuns de Santana. Santana, de 1969, Abraxas, de 1970 e Santana 3, de 1971, em que, de facto, a banda também foi praticamente a mesma e, por isso, nesta altura da carreira, apelida-se a este grupo como os Santana e não o Santana. Tudo isso começa a alterar-se no disco seguinte, em 1972, com a edição de Caravan Zerai, em que de facto há muitas mudanças no coletivo. Santana, Carlos Santana, acaba por se afirmar como o líder de facto deste grupo e deixa um pouco para trás o som que definiu os três primeiros discos, o som psicadélico latino, e começa a abraçar outras texturas, como por exemplo o jazz e um som muito mais contemplativo, rumo a uma espécie de New Age que iria definir alguns dos discos seguintes de Santana. O álbum saiu então em outubro de 1972, é um álbum de jazz fusão, um registro bem mais complexo em termos de composição do que os álbuns anteriores, e praticamente quase todas as canções são instrumentais. Vamos ouvir um desses temas naquele que é um álbum que marca o primeiro grande momento de mudança estilística por parte de Carlos Santana. Vamos então escutar uma das músicas deste registro de 1972, o tema Waves Within, é Santana no registro Caravanserai, lançado em 1972. O novo rumo de Carlos Santana, após os primeiros discos mais psicadélicos, os três primeiros álbuns mais psicadélicos, Carlos Santana no quarto álbum da carreira, Caravanserai, em 1972, um disco de jazz fusão e que revelou novos caminhos sónicos para Santana para o resto da década de 1970. Escutámos Waves Within. Vamos continuar com jazz espiritual, agora com Alice Coltrane, que vai encerrar a Floresta Encantada de hoje, no quarto álbum a solo de Alice Coltrane, o registro Journey in Satchidananda, um álbum inspirado pela música e religião da Índia e que conta com a presença do saxofone de Pharoah Sanders. É um disco de jazz com a harpa de Alice Coltrane, mas muito espiritual. É uma verdadeira viagem cósmica este registro de Alice Coltrane. Tem apenas 5 faixas e vamos ficar com a primeira, o tema que lhe dá título, Journey in Satchidananda, em 1971, é Alice Coltrane e também Pharoah Sanders, agora na Floresta Encantada. Até para a semana.